botar nós lá o 08 na escuta? Prossiga. Ok, seu plano tá já sendo lá processado. O problema é que está ainda antes do horário, que o horário previsto inicial era para 02h40, ainda são 1h47. E foi feita uma CHG para uma. Correção, feita a CHG para 02h25, que ainda assim estaria ainda mais de meia hora antes do horário agora ainda, ok? Sim, obrigado. Argentina 1911, stand by, we are checking your flight plan. Also, stand by to copy your ATC clearance. Okay, Argentina 1911. Gente, Golf, frequência livre. Rodo 3178 com 150, 3h40, alterna da Caju para o táxi. Livre o táxi até o ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, 3178. Espera 10, chama pronto, então 3178. Ponto de espera agora 0074. 074 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 180 graus, 2 nós. Alguém decola, pistão 10, agora 0074. Iniciando voo no 074. Gente. Sete decola os 50, controle 19, decimal 35. 0935, igual no 074. Marca top 9843 para o táxi câmbio. Tá livre o táxi até o ponto de espera da 10, confirma o POB? 03 POB, são 3 horas e 55 de autonomia. Alterna, galera. Fiquei ciente, chame no ponto de espera, pronto. Camarão, ponto de espera. Ponto 3178. 3178 autorizado, a linha de decolar, vento 040 graus, 2 nós. A linha decola dando 031178. Power from Europa 784. Go ahead, 084. Salvador Tower from Europa 084. Go ahead, Salvador 084. Yes, please, will you call somebody from the finger? We want the finger on the plane. So far we have no answer from the people from ground, and we can get our company in Spain via HF. So I'm going to coming back, and if not, we'll start disembark the passengers. Okay, I'll check with the infra-aero now. I'll tell them to report to your flight plan finger, to your plane finger. Top 9843, pronto. Tato que não zero, problema de decolagem. Vicente, alinhar e manter, Master Top. Alinhar e manter, Master 9843. Sim, ativo, seu decolagem foi 55 de 935. Valeu. Possibilidade de pushback, acionamento ponto aguardo, autorização total 9908. Master Top 9843 autorizado a decolagem, o vento de 090 graus, 1 nó. Gente, a decolagem é 9846. Total 9908. 9908, você. Possibilidade para o chiveiro acionamento enquanto aguarda autorização? Aguarde, porque, como informei, o plano ainda não está no sistema, não deu horário ainda nem pela CHG, ok? Então estou aguardando aparecer aqui para se for autorizar, é assim que possível a gente vai autorizar. Ok, obrigado. Master Top 9843 decola os 57, controle 19 decimal 35. 1935, Master 9843. Salvador, Azul Alfa, Azul Índia. Alfa, Azul Índia, prossiga. Azul Salvador, Alfa, Azul Índia, solicitar reboque do Finger 2 para o Pátio 3. Está autorizado a empurrar a aeronave e chame para iniciar o reboque. Ok, Azul Índia, seguinte. Tower, from the Yoha 084. Go ahead, 084. We have the finger already on the plane, but nobody from this company who does this handling, nobody can see. We don't know anybody, all missing. Okay, I contacted the airport administration and they told the people who are already at the finger to operate it. You say you can't get off the plane because it's not positioned. Yeah, we are. Okay, I'll check again, I'll call again the airport administration. Meia zero meia, checa também de pouso, vento de 180 graus, 2 nós, pistão zero, livre pouso, baixo trabalho. Do Alfa Zulu Índia, pronto para o reboque? Autorizado o reboque, até o Pátio 3 na minha escuta. Zulu Índia, sente. A Europa Zulu, so, the airport administration told me that the finger is in place, ok? And the door of the aircraft is open. Again for Europa, see it for? Okay, the marshal there, the finger, they told me the finger is in place and the door of the aircraft is open. Yes, it's okay. Thank you. Okay. That's okay. We haven't any answer from the people from the handling here, so if we have the door open, the finger is in, and if we don't have any answer, and we don't can change flight plan, we'll take all the passengers back to the terminal. Okay, the information room told me there was someone there trying to change your route there, okay? I don't know your company staff in ground, but there was someone there. Well, I don't know. I know that it's nearly 40 minutes delay. Okay. Oi, Salvador, Azul Alfa, Azul Índia, me confirma reboque até o Pátio 3? Afirmativo, até o 3 está autorizado. Ok, muito obrigado. 606, solo 04, livre à direita, táxi via Alfa e Juliette, portão 8 na minha escuta. Direita Alfa, Juliette na tua escuta, vou no 606. Confirma o gate para o voo no 606? Portão 8. 8, voo no 606. Salvador, Argentina, 1911. 1911, go ahead. Do you have 86 clearance? Okay, I'm checking with the Swiss Center, okay, your flight plan. Stand by 1 minute, please. Okay, stand by. Total 9908, tá pronto pra cópia? Pronto, tô copia. Está autorizado para Guarulhos 360, nível na Perusk 58. Decola com curva à direita, saída agora e transição Gonza. Aciona o código 5417 e o controle 119.35. Guarulhos 360, Perusk 58, curva direita, gole Gonza, 5417-1935. Afirmativos. Está pronto para o peixe? Pronto para o posicionamento. Ok, coordenando com a equipe de pátio, tem uma aeronave em reboque, uma aeronave da Azul. Assim que ela der condições aí pro seu pushback, pode fazer e chame táxi. Gente, coordenando a aeronave atrás, chamando para o táxi. Torre Salvador, Azul Alfa, Azul Índia, finalizando o reboque. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Ok, gente, boa noite. one ready to copy. Go ahead, sir. You are clear to Sierra Alpha Bravo Echo, flight level is 380, okay, 380, via upper whiskey 58. After takeoff, turn right to Goli departure, Gonza transition, Skok 5421, control 109.35. Say again, Skok? Skok 5421. And frequency after takeoff? 119.35. Argentina 1911 is clear to Sierra Alpha Bravo Echo flight level 380 by a unit for Whiskey 58. Departure, what is the departure? Departure is to the right, turn to the right and Goli, departure, Gonza transition. Okay, Goli departure, squawk 5421, 119.35, takeoff. Affirmative, call ready to push and start on the transitions, Goli departure and Gonza transition, okay? Transition? Gonza, Golf Oscar November Zulu Alpha. Gonza, okay. Okay, call to push and start. Okay. Leave your taxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem. Salvador Argentina 1911, ready to push back. Okay, clear to push back and report to taxi. Go, we'll report to taxi. A 908 é autorizado, alinhar e decolar pistão 1-0, vento 180 graus, 2 nós. Total 9908, decola Zulu 6, controle 19, decimal 35. Decimal 35, obrigado.